27, informação em Yankee. 5827, informação em curso agora Zulu. Porém, nenhuma alteração da Yankee para Zulu, apenas a hora certa. Por gentileza, o número 3 para a Copa Galeão, 360, terceiro, aguarda. Tá, aguardando, 5827. Alfa Charlie Mike, pronto, cópia. Papapá, Alfa Charlie Mike, Salvador IRC, 180, Lana Yankee, a 180 milhas de Salvador, cancela e prossegue visual no 145. Decolada no 7, primeira curva esquerda. Prefiro saída Momo, Cogbo, após Cogbo, direto destino. 50 no 5 no transponder e o controle opera em 120, decimal 8, papapá, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, correto, pátio 5, reporte quando... Chama agora 2-8-9-5 para acionamento e táxi. Livre acionamento, chama táxi. Posição remota, reporte quando pronto para o táxi. Posso lá, pronto para o táxi. Gol no 885, pronto, copy. Gol no 885, autorizado Guarulhos, via UP Zulu 16 até Bravo, Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da El Leda Bridge. Pista na 0, primeira curva à direita. Acione código 5014, frequência do controle 120, decimal 8. Gol no 885, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Web 5827, pronto para cópia. Tá pronto, 5827. Web 5827, autorizado da Leão, via UP Zulu 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da El Leda Bridge, pista na 0, primeira curva à direita. Acione código 5012, frequência do controle 120.8. Autorizado nível 360 para o Galeão, da cola do 1-0, curva direita, da El Leda Bridge. Eu pego o 1-0, 10 mapas, aciona 5-0, 1-2 e o controle 1-2-0-8, 5-8-2-7, posição 4. 5-8-2-7, cotejamento correto, reporte pronto, puxa o acionamento. Guardada pronta, 5-8-2-7. Agora puxa o acionamento, da El Leda Bridge, 2-2-4, remata da frente. 2224, autorizado, puxa, acionamento, repassando para táxi. Passarei 2224, eles considerem manter a posição. Já temos a TR da Trip e a sua cauda aí. Aguardando instruções, por gentileza. confirme, 169 a bordo, 352 no meio. 69 a bordo. 352 no meio, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera chame Torre na frequência 118, decimal 95, QNH 1019. Passaria 2224, autorizado por espera e acionamento, reporte ponto para táxi. Reporte para táxi, 2224. Autorizado, chama aliado e pronto. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, o vento 1-40 graus, 069. Novak, 4070. Complete final em S Torre 1-1-8-9-5. 295, obrigado. Pode Salvador Azul 4070, boa noite. Estabilizado, Novak. 4070, continue a aproximação, pista 1-0, aguarde pista livre 4070. Aguarda a pista. Charlie Mike, terá condições de cruzar o campo acima do nível de voo 030? Deverá manter a reta de decolagem até atingir 2000 para iniciar a curva posterior. Está livre decolagem da 17, 150 graus, meia dúzia nós, Alfa Charlie Mike. Confie pessoas a volta, passaria 2224. 39, 39. Ajuste 1-0-1-9, aguarde a LS X-Ray. E acione identificação. Identificou, teste para 2000, convite é nosso, LS X-Ray, voo 398. Controle, boa noite, é o Trip 52 no meio. Trip 52 no meio, contato, tudo manter nível 190 na saída Puca, Jamo, após direto Aracaju. Puca Jamo, direto Aracaju, Trip 52, ano meio. Charlie Mike decolou Zuno 3, mantendo a proa até atingir 2000 pés, aguardando transferência de comunicações, Alfa Charlie Mike. Até 2000, aguardando transferência, Alfa Charlie Mike. Web 5827, contando com a equipe de solo após a passagem do Embraer 145 do Passaredo, autorizado se tiver cancelamento. É que após o Passaredo, eu estou autorizado, 5827. Estabilizou no ILS, TAM 3858. 3858, chame agora a torre 118, decimal 95, final LS. 1895 vai chamar a torre, obrigado senhor, boa noite, até amanhã. Boa noite. Ativa, já transfere frequência 1208, uma boa noite. 208, grato, ótima noite, Alfa Charlie Mike. Muito boa noite, papapapá, Fajane Mike, passando 3.000 pés. Fajane Mike, boa noite, contato, subi manter nível 180, vou direto Cogburgo. Positivo, direto Cogburgo, para 180, Fajane Mike. Após a passagem do Airbus da Tana final, ali mantém o passaredo 2224. Torre Salvador, muito boa noite, Altan 3858, estabilizado, eleção no zero, embaixo travado. Boa noite, continue na aproximação, informarei pista livre, 160 graus, com 612 nós, Altan 3858. Guardando, 3858. Tenta 70, 40, 70, solo 015, libera a direita, chame solo em 1219. Azul 4070, autorizado táxi Alfa, reporte ao ingresso da Juliette. Reconfirma Alfa. Reporte ao ingresso da Juliette. Senhora Mac, informa sua proa ideal para IDC? 321. Autorizado direto, Alfa Charlie Mike. Grato, Charlie Mike. 3858. Livre pouso, 160 graus com 612 nós, TAM 3858. Livre pouso, 3858. Alinhado, pronto, 2224. Olá, Salvador, boa noite, eu chamei minha filha, tudo zero. O portão meia dúzia, informação Zulu para a rede, 2372. Eu chamei 6310, aguarde cópia. Salvador Web 5827, está pronto para o táxi. 167 a bordo, 335, auxiliar na Confins. Era chame torre na frequência 118, decimal 95, QNH 1019. Prezado, táxi ainda, ponto de espera 5827, com 19. 224, vento 150 graus com 612 nós, livre decolagem, pista no zero. Olha o TAM 3858. TAM 3858, autorizado táxi Alfa, reporte para o ingresso da Juliette. Táxi via Alfa, reportar a parte ingresso na Juliette 3858. Oceané 6310, pronto pra cópia? Negativo, tranquilo. Oceané 6310, autorizado Recife, via Upper Whisky 58, nível 350, saída Pucca, transição Caju, pista 90, primeira curva à esquerda. Acione código 5096, frequência do controle 120, destino 8. E o controle após 5, 8. Chanel 6310, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionamento. Reporte 4070, autorizado ingresso da Juliette, portão 01. Zona 208, passaria 2224, boa noite. Boa noite, decolou Zona 9, controle 208, até a próxima. Obrigado. Valeu, passaria 2224. Ali, passaria 2224. Passaria 24, sobe 350, Vila. 350. Portão 03. Autorizado ingresso da Juliette para o portão 0332. Livre decolagem, 150 graus com meia dúzia nós, Webjet 5827. Livre decolagem, Webjet 5827. Decolou os 21, chama agora o controle em 1208, boa noite. 208, obrigado. Boa noite, Webjet 6748, informação Zulu. Controle Web 5827, boa noite. 5827, boa noite, sobe restrito 340. Restrito 340, possibilidade de voar da EL 5827? Autorizado. Direto, obrigado. 6748, desce para 2019. 2019, tu indo direto, tá? Está livre. Direto, tá, obrigado. ao controle, passarelo pode voar, cogue, pô. Autorizado. Passando limpa para aquilo, sem deformação Zulu, aguarde cópia. Salvador, boa noite, está 3662, cliente da informação Zulu para autorização Natal. Então, 3662, segundo para cópia. Sendo solicita que voe Juazeiro. Direto Juazeiro, grato, 2224. Sapatango, Lima, Papaquilo, a informação em curso é Zulu, informe, parte, pista que decola. Gente, aguarde a cópia. Estamos limpando aqui, o acionamento é que está aí o comandante. 1, 3, 9, 8. Chama a torre agora 118, 9, 5, 3, 9, 8. 9, 6, obrigado. Torre Gol 3, 9, 8, boa noite, sinal estabilizado, para baixar a travada. Boa noite, obstado. Livre pouso no 0, 170 graus com 5 nós, 1, 3, 9, 8. Livre pouso no 0, bom, 3, 9, 8. Charlie Mike, chama agora Recife 12685, alternância 1254. 2825254. Web 5827, Recife 13325, alterno 288. 3325288, campanha 7, boa noite. Boa noite. Passarelo 2224, Recife 12685, alterno 12545, passarelo. Boa noite. Boa noite. Trip 5216, chama Recife 12685. Trip 5216. Tiago aguarde para a cópia, Papa Tango, Lima, Papa Kilo. Negativo, aguarde, Papa Tango, Lima, Papa Kilo. Gol 1885, autorizado para o pushback, acionamento, reporte para o táxi. Então, 3662, pronto para a cópia? Pronto, prossiga. Então, 3662, autorizado Natal, UP Zulu 1-0. Nível 370, saída Pulca, transição Zipar. Pista 1-0, primeira curva à esquerda. Acione o código 5022, frequência do controle 120-18. Natal, UP Zulu 1-0, no nível 370. Saída pouca transição de paz, decolando a 1-0, primeira curva esquerda, transponda 5022, controle 1208, da 3662. Então, 3662, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionamento. Cortará. Espera direita, chame solo em 1219. Direita, 1219, boa noite. Boa noite. Papatango Lima, Papaquilo, pronto a cópia. Papatango Lima, Papaquilo, autorizado Paulo Afonso. Saída MOM, transição código após direto, Paulo Afonso, nível 250. Pista 97, primeira curva à esquerda. Acione código 5576, frequência do controle 120-18. Papatango Lima, Papaquilo, primeira curva à esquerda. Papatango Lima, Papaquilo, para o táxi Chame a Torre, na frequência 118-95, QNH 1019. Boa noite, gol 398, bro. Papaquilo. Prossiga. Boa noite, gol 398, na alfa. Gol 1391, autorizado táxi Alfa, reporte para o ingresso da Juliette. Alfa, reporta ingresso na Juliette, gol 398.